Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. Buonasera a tutti, sempre Ethno Chic, buon anno ed eccoci di nuovo in diretta su Radio Città del Capo. Buonasera da Zul e da Matteo. E da Vladimiro. Beh sì, buonasera a tutti, sono le 21:32 minuti primi, siamo leggermente in ritardo sulla nostra tabella di marcia, ma che dire, dovevamo sistemare un po' di cosette. Per una volta mi ritrovo a fare il fonico sul serio questa sera, sono un sacco di strumenti acustici, insoliti. Beh, insomma, adesso ve li introduciamo. C'è addirittura un oud, dico bene? Un oud. Eh sì, abbiamo un oud e abbiamo due ospiti. Abbiamo Jan Nine, soprattutto, che sarà, insomma, il musicista che ci farà sentire questi strumenti. E poi abbiamo anche Yasmin Nammu, che è sempre presente qui. Ciao Jan. Ciao. Prazer estar aqui, Vladimiro. Muito obrigado pelo convite. Não abbiamo detto che è brasiliano, quindi io gioco in casa oggi. Eh sì, esatto, perché Jan viene da São Paulo e invece però parleremo di musica araba. Perché a gente vai falar de música árabe? Ah, eu diria que a música árabe ela acaba sendo um reflexo muito presente da antiguidade. E hoje, mais do que nunca, é muito claro que ela também é um fruto do coletivo de várias culturas diferentes. Basicamente, é um reflexo da cultura, da antiguidade, já que hoje influencia muito tante culturas, tante músicas anche. Sim, infatti. E quindi, praticamente, Jan ci farà sentire alcuni brani che appunto suonerà con l'oud. E poi anche con lei, giusto? Sì. Jan, parti con un brano, presentalo. Io vou tocar então un pouco desse strumento, che è o oud árabe. Esse strumento vem da Síria. E eu vou tocar uma música tradicional, um samai. Thank you. Thank you. questo era un brano suonato da Ian Nine, che è il nostro graditissimo ospite questa sera qui a Radio Città del Capo. E se volete intervenire, vi ricordo anche che potete mandare degli sms al 348-76-49289. E adesso va a richiedere a Ian questo brano che ci ha suonato, cos'era? E se você acabou de tocar pra gente, o que era? O nome? Ou se aqui tem um nome específico? Essa música que eu acabei de tocar é uma composição clássica do cancioneiro árabe, feita por um compositor chamado Jamil Weiss. É um compositor palestino. Palestino. É um da Palestina. Sim, um compositor clássico da Palestina. Isso. Eu escolhi essa composição porque ela faz parte de uma forma musical muito comum dentro da música clássica árabe chamada Samai. É uma forma particularmente comum da música clássica árabe que se chama Samai. Ela possui uma rítmica muito interessante, um ritmo que dá inclusive o nome da forma chamado Samai Takil, que é 10 por 8. Então ele tem uma sonoridade um pouco diferente. É uma rítmica particular que dá o nome justo Mariana, anche al genere Samai, que é da rítmica. E o nome dessa composição é Samai Nawa Atar, que é o nome de um makan muito comum no Oriente Médio. De uma... Desculpa, não entendi. Uma? Um makan. Makan. Makam, che è un tipo di modo, sì, come sì, i nostri sì. modi, che è molto comune nel Medio Oriente. Una particolarità che mi fa, no caso, affermare che la musica árabe nasceu di sforzi culturali collettivi? Che è una particolare musica araba che nasce da, appunto, come dire, da risorse musicali diverse, da un singolo, insomma. É justamente porque a forma musical Samai, aparentemente, quando ouvimos, aparenta ser uma música muito antiga, ancestral, vinda dos árabes. Sim, questo makam Samai, aparentemente, sembra proprio farsi relacionar-se a uma música muito antiga, insomma. Porém, ela deriva de uma forma musical da cultura da música otomana, turca. In realtà poi deriva proprio dalla musica ottomana turca, insomma, quindi qualcosa di un pochino più recente. E esse compositor, no caso, ele é um compositor da Palestina, também da região da Síria, ele morou lá por muitos anos, e ele foi um músico que, ao mesmo tempo que estudou a cultura da música árabe, ele estudou também muito a música turca. E questo compositore, che appunto veniva dalla Palestina, comunque dalla regione della Siria, insomma, di quello che... ha studiato sia la cultura turca, sia del makam turco, che però del makam arabo. Então, de certa forma, o que nós conhecemos hoje como a música tradicional clássica árabe, ela em si guarda influências diversas de muitos povos diferentes. La musica che oggi conosciamo come musica tradizionale classica araba, in realtà è una musica che risente di influenza di molti popoli differenti, non solo della vecchia tradizione araba. O makam é um assunto muito interessante também para se falar a respeito, justamente porque ele possui dentro dele não só apenas uma escala, mas uma visão diferente de ver música. Sim, porque anche il makam in sé é muito interessante da indagare, da ricercare, porque não há solo uma scala diferente, mas anche uma modalidade diferente de vedere il modo di vedere la musica nel suo complesso. O makam, ele é visto por muitos músicos do Oriente como não apenas um agrupamento de notas, uma escala, mas uma entidade viva que possui própria personalidade e uma movimentação melódica particular. Porque o makam não é só um insieme de notas, messe como delle scale, mas justamente i musicisti che del Medio Oriente lo vedono invece come qualcosa di vivo, come una qualcosa che tiene una propria personalità. O músico oriental, além de aprender a teoria de uma forma tradicional, ele possui uma visão extremamente emocional a respeito dos makans e um relacionamento quase humano com ele. Sim, o rapporto não é simplesmente teórico, só de aprendimento così teórico della musica, mas anche in qualche modo emocional, insomma, di apprendimento, di avvicinamento quasi passionale rispetto alla musica del makan. Eu abri essa composição com uma improvisação oriental que é chamada de taksim. Sim, é aberto esta composição com uma improvisação tipo oriental que se chama taksim. E o que é interessante sobre o Taksim, que mais do que uma improvisação, justamente é uma termologia que dificilmente pode traduzir o que é realmente o Taksim, justamente porque ele não é aleatório, mas ele possui regras muito particulares de execução. Sì, in realtà Taksim, tradurlo con improvvisazione è un po' aleatorio, nel senso che in realtà il Taksim è un seguito della modalità del tutto particolare, non è semplicemente un'improvvisazione, insomma, aleatoria, ma segue un corso ben definito. Podemos dizer que cada makan carrega não só desenvolvimento melódico natural dele, mas também uma personalidade, tipo de uma sugestão emocional que ele carrega e durante Taksim, o músico, mais do que apenas tocar aleatoriamente as notas, ele busca criar caminho melódico para criar essa identificação com o makam. Diciamo che ogni makam ha il proprio percorso melodico, che ha proprio, è come un percorso emozionale. Il musicista che si avvicina al Taksim praticamente cerca di ripercorrere questo cammino emozionale attraverso, insomma, la successione dei suoni. L'ordinamento dei suoni secondo il makam per cui sta suonando. O que é sempre me chamou muito a atenção dos makans é não só a variedade de possibilidades que eles possuem, mas são as características pessoais que cada deles tem, muito diferenciadas entre eles. La cosa interessante del makam non è tanto la serie di variazioni che si possono comunque fare attraverso appunto le varie successioni, ma proprio come ogni persona, ogni musicista riesce a interpretare questo, o rendere personale questo modo di rendere la musica attraverso il makam. E o que é muito interessante dentro dessa cultura é a gente perceber que o makam, como uma cultura musical, existe hoje fortemente em mais de 22 países do mundo árabe. E sendo assim, ele é um tipo de música extremamente difundido e ainda assim guarda uma identidade muito forte, predominante. Então a gente tem estilos regionais que se diferem muitas vezes, mas a gente tem muitas semelhanças e uma escola é muito interessante nesse sentido de estudo e de pesquisa. Nel senso nell'ambito dello studio e della ricerca è molto interessante che, nonostante le differenze comunque regionali che ci sono rispetto al makam, nella sua complessità il makam arabo mantiene un carattere abbastanza omogeneo, no? E quindi tutti quelli che suonano, insomma, i musicisti riescono comunque a trovare il proprio riconoscimento di questo tipo di musica, insomma. A música árabe, por não possuir harmonia, ela tem cuidado muito profundo, seja com a melodia, seja com o desenvolvimento melódico, os floreios e a percussão, a rítmica. Nella musica araba, più che per l'armonia, c'è molta attenzione, molta cura nella melodia e nel suo rapporto con la percussione ritmica, che è sempre presente. Nós podemos, através do cancioneiro tradicional, perceber muitas sutilezas de arranjo, de composição, que possuem diferenças de países, como, por exemplo, as composições sírias são sutilmente diferentes das composições egípcias, mas existe uma correlação muito profunda entre elas e, de certa forma, uma herança que cria uma ligação muito interessante entre as culturas do Oriente Médio. Sì, nel canzoneo tradizionale, insomma, nelle musiche tradizionali, nel repertorio tradizionale possiamo trovare tutte le differenze che sicuramente ci sono, per esempio, tra la musica siriana e la musica egiziana, ma in sé mantengono questo carattere presente, questa mudanza. Questa cosa che li unisce, che li fa... Questa cosa che li unisce, che gli dà questo carattere Perfetto. Particolare. È una pregunta, Jan, claro, che fa la... Hablamos antes, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es que un brasileiro toca la música árabe? É uma pergunta interessante. Justamente porque muitas pessoas já me perguntaram a respeito disso, sendo eu brasileiro, porque eu não toco um violão brasileiro. E para mim, eu acredito que o que me levou, antes de qualquer coisa, a esse estilo musical é, em primeiro lugar, a possibilidade que o Macan dá para você desenvolver o seu mundo interno como músico. Sì, che appunto tutti gli chiedono, ma sei brasiliano, come mai non suoni la chitarra, insomma non fai la musica brasiliana, ma lui dice che giustamente che il Macam offre delle possibilità che come musicista il proprio interno possono esprimere che altre musiche non danno. Sì, nella ricerca anche dentro. Io acredito che ela foi a musica árabe, ela, a sua fundação, a sua raiz, ela foi concebida in un ambiente onde a musica ela existia come uma ciência elevada. Sendo assim, os grandes mestres, os grandes construtores, os grandes primeiros teóricos de música árabe, eles possuíam um respeito muito profundo com a música e encaravam a música como uma ciência, como matemática, como física, como inúmeras ciências. Sendo assim, eles não só não é uma música só que foi feita com muito respeito, mas muito incentivada pelo califado e por homens da ciência, pessoas da ciência. Sì, è importante questo perché poi quello che poi ha permesso sostanzialmente anche la rinascita della musica anche nel Mediterraneo, questa è una cosa che ho aggiunto io, però insomma è stata musica, diceva giustamente Jan, concepita da degli scienziati ai periodi dei califati che c'erano prima dell'anno 1000, sì. Quando gli arabi sono insediati nel Mediterraneo e insieme alla scienza, alla filosofia, anche la musica è stata, come dire, ricostruita anche sulla base del modello ellenico. Il modello della musica greca, la musica del Mediterraneo che c'era in precedenza, e quindi è, come dire, stata concepita come una scienza, e questo ha permesso poi anche quello che poi è avvenuto dopo. C'era il rispetto nella musica, non era semplicemente suonare, era una scienza, era uno studio. Sì, poi tutti i trattati principali sulla sì. musica e anche gli strumenti che conosciamo anche oggi, buona parte di quegli strumenti riprendono vita attraverso questo lavoro. Sì, sì. Jan, ci fai sentire un altro brano? Ah, seria un grande piacere. Agora eu vou tocar un altro strumento, è la flauta nai. Adesso va a suonare un altro strumento che è il flauto nai. E eu vou fazer uma improvisação dentro de un macan molto forte e molto, che tem uma sonoridade molto pessoal, chamado macan saba. Adesso suona questo tema con questo flauto nai. Che è un Macan Sabat, che è un Macan molto che forte, molto che ha una grande personalità. Prego. Thank you. Questo strumento, il Ney, poi Jan, raccontarci da dove viene questo strumento. È una pergunta também muito interessante, Vladimir, justamente porque muito da minha pesquisa musical, ela me levou também ao estudo da história. É praticamente impossível a gente lidar com a música étnica sem a gente não buscar o apoio da história. Sim, questo appunto è importante non solo conoscere la musica etnica, la musica delle varie tradizioni, senza poi sapere tutta quella storia che questi strumenti e queste musiche ci raccontano. E o Nai come strumento è um dos instrumentos mais ancestrais da humanidade. Possuímos ainda exemplares de Nais de praticamente 3.000 anos. Ci sono degli esemplari del Nai di 3.000 anni fa, è uno degli strumenti più ancestrali, più antichi dell'umanità. O Nai é um instrumento que tem uma particularidade interessante, pois ele atravessou praticamente todas as culturas. Então, se a gente traçar uma linha do tempo, podemos perceber que vimos o Nai dentro da cultura turca, temos o Nai dentro da cultura árabe, a cultura que precedeu essas culturas, que é a persa, que tem algumas diferenças, todos eles têm diferenças, seja no material, seja na construção, mas conseguimos encontrar o Nai come un strumento ainda in gravure da antica Sumeria e da Mesopotamia. Il Nai è uno strumento che possiamo ritrovare ripercorrendo tutta la storia musicale delle varie culture, per cui abbiamo un Nai nella cultura turca, un Nai nella cultura araba, ancora prima nella Persia, che è stato un importante crocevia di tradizioni musicali, ma ancora precedentemente si possono ritrovare nei bassorilievi sumeri della cultura della Mesopotamia. Sendo assim, ele é um instrumento que não só sempre teve uma importância grande nessas culturas, mas sempre foi relacionado à mística, a sagrado, ao divino, sendo também um dos principais e praticamente únicos instrumentos de sopro da orquestra clássica, no caso da música árabe, da orquestra tradicional árabe clássica, ele é o único instrumento de sopro. Questo era uno dei pochi strumenti della musica dell'orchestra classica tradizionale, che è relazionato anche al divino, insomma, alla sacralità, alla spiritualità. Ma una cosa interessante a se falar do Nai è che ele tem um outro tipo di imbocadura. Ele è una imbocadura che noi chiamamos di obliqua. Ah. Sì, c'è un'imbocatura, un flauto che ha un'imbocatura obliqua, quindi non. Ele não, você não vai soprar ele como uma flauta transversal, mas pela lateral. Esatto, non è laterale come quella del lato del flauto obliquo, né diritta come quella del flauto dolce, ma proprio obliqua. E quindi si suona tenendolo obliquamente. È interessante da musica che você falou antes, che era il fatto che tem una linea para seguir, sim, mas você pode improvisar dentro dessa linha. Esattamente. Dicevo che interessante di questo tipo di musica, di questa cultura, quello che è, che l'improvvisazione può esistere, perché lui ha detto che aveva fatto un'improvvisazione fra virgolette, ma c'è comunque una linea, un'improvvisazione è una specie di composizione in realtà, ma comunque c'è da seguire c'è una regola da seguire, certo, in questa improvvisazione, non di questa musica, non è una cosa aleatoria, ma aleatoria, è interessante, è un tipo di composizione però. Isso è inclusive acho interessante vocês falarem, porque é um dos maiores focos da minha pesquisa. Eu tenho um interesse muito profundo no desenvolvimento do taksim e da improvisação, o papel da improvisação dentro da música oriental. Justamente por perceber a liberdade que existia, mas justamente uma liberdade dentro de tipos de regras e desenvolvimentos sutis que justamente acompanham desde motivos regionais e tradicionais, e que estão ligados justamente a uma tradição oral muito ancestral, mas também regras que se submetem às características melódicas de cada macan. Sim, sì, a coisa interessante é anche fa parte da ricerca de Jan, é proprio questo studiare queste muoversi all'interno delle queste regole che nel taksim permettono sì di muoversi in totale libertà come improvvisazione, però sempre seguendo delle regole che però risalgono a tutta una tradizione molto antica, insomma anche la tradizione orale, che appunto permette di ripercorrere quali sono le modalità di muoversi attraverso queste regole che ogni makam ha, che poi distingue un makam da un altro, una delle combinazione makam. Anche, sì. Sì. È una cosa che io gosto sempre di mostrare come un'analogia. É que cada makam, ele possui uma coisa que é chamada na cultura árabe de shakshias, que são aberturas, floreios tradicionais que cada makam possui. Então, eu relaciono isso como se cada makam tivesse essa primeira identidade que é posta. Posso dar um exemplo? Diceva che appunto nel culturale che ci sono queste specie di sequenze che si chiamano shakshias, che permettono appunto di ogni makam di fare delle aperture, e adesso ci fa sentire proprio un esempio. Eu vou dar um exemplo no caso aqui de três possibilidades de shakshias diferentes dentro de um makam chamado Nahawan. All'interno del makam Nahawan, che ci fa sentire tre tipi differenti di shakshias possibili. Essa é uma possibilidade. Possibilidade prima. Secondo tipo di possibilità di apertura di questo in questo makam Nahawand. Questo è il terzo tipo di possibilità di apertura. O que é interessante sobre essas três possibilidades é que elas possuem um desenvolvimento melódico muito semelhante, mas ao mesmo tempo elas nunca vão ser necessariamente as mesmas. Hanno la cosa interessante è che questo tre tipi di apertura di questo makam hanno delle somiglianze, ma non sono assolutamente lo stesso tipo di apertura. Hanno bisogno di arrivare alla stessa musicalità dopo, cioè c'è quella linea di chi segue, ma dopo ti apre altre possibilità, come dice proprio. Sì. Uma analogia che io gosto di usare è che è un mesmo cammino, ma che può essere percorrido di forme differenti. Sì, è la stessa strada che però può essere percorsa in modi differenti. Questo può essere un'analogia per spiegare questa modalità. A pratica musicale di assimilazione desse tipo de coisa vem através principalmente da audição, da vivência musical, de estar entre outros músicos, de estar ouvindo as possibilidades, e através do repertório tradicional, que acaba melodicamente sendo muito semelhante, pois as músicas dentro dos makans se desenvolvem melodicamente sempre dentro do caráter do makan. Como poder imparar questo tipo de apertura, questo tipo de di interpretazioni del maqam attraverso l'ascolto, e che appunto tutto quello che avviene all'interno appunto della tradizione orale, che permette insomma di l'ascolto di imparare, come sì, dire, la vivenza con altri musicisti, quindi la trasmissione diretta, quindi non è assolutamente, non c'è, non è una tradizione scritta, insomma, questo è giusto, non è scritta, è tradizione orale, completamente orale. Eu diria que a partituração ela é presente dentro da música oriental hoje, especialmente com o intuito de preservar o repertório e de torná-lo acessível. L'unico motivo per cui viene trascritto al giorno d'oggi questa musica è semplicemente per conservare il repertorio e renderlo accessibile. Però è su un repertorio de hoy, mañana può essere un altro, no? Sì. Se è in continua trasformazione. Esattamente. Perfetto. Fai ascoltare alguma altra cosa per gente? Oh, vai ser un prazer. Io tengo un'altra pregunta che quando stava in Mikasa, di ascoltare la differenza tra il maqam arabo e il maqam turco. Essa também é uma pergunta muito interessante, porque particularmente a música árabe e a música turca possuem uma similaridade incrível. Inclusive eles usam sistemas de maqam, porém a grafia turca chama maqam com K, e a árabe é maqam com Q. E você vai possuir nomes muito semelhantes, você vai ter semelhanças drásticas entre alguns maqams. Por exemplo, os árabes têm o maqam Hijaz, os turcos têm o maqam Hikaz, os árabes têm o maqam Bayat, os turcos também têm o maqam Bayat. Mas uma diferença de execução muito clara em quatro aspectos diferentes. Gli ho chiesto di farmi sentire, come già mi aveva fatto sentire, gli avevo chiesto quando ci siamo visti più o meno proprio la vigilia di Natale, perché c'è stato questo bel regalo che mio amico Mario Zambrini, che forse ci sente la Bulgaria e saluto, mi ha portato Jan a casa nostra, e gli ho chiesto appunto questo, di capire bene qual è la differenza tra, anche se è una domanda molto grossa, tra maqam arabo e maqam turco. E lui giustamente diceva che tra i due sono molto simili, perché poi anche addirittura ci sono piccole differenze nella grafia proprio dei vari maqam, o anche dello stesso nome maqam, che si scrive uno con la K, uno con la Q, però in realtà ci sono quattro differenze fondamentali. La prima, io diria, che è la tonalità. La prima è sicuramente la tonalità. A gente pode dizer que a música árabe ela tem uma tonalidade mais baixa e a música turca é mais alta. Si dice che, per esempio, la tonalità della musica araba è più bassa e invece quella turca è più alta. Segunda grande diferença é que os árabes, através do floreio musical, ou seja, do trabalho das melodias, eles utilizam o trinado e os turcos usam o glissando. Sì, anche questo nell'ornamentazione delle melodie. Come si chiamano? Gli arabi utilizzano più delle ornamentazioni tipo il gruppetto, oppure i trilli, piuttosto che invece i turchi usano di più il glissando, quindi i passaggi sono più scivolati, invece negli alti sono più infiorettati. Os árabes, eles têm um tipo de visão do maqam que difere em muitos aspectos dos turcos. Ou seja, eles possuem regras teóricas que são diferentes em alguns aspectos. Anche le regole teoriche degli arabi rispetto ai turchi sono molto differenti rispetto al maqam. Para citar uma delas, justamente os árabes, eles utilizam essas frases tradicionais de abertura e de fechamento e possuem um desenvolvimento melódico que cada maqam coexiste. Mas eles absorvem isso principalmente de uma forma extremamente oral e através da vivência. Então, eu diria que é um processo extremamente não só oral, mas é um processo intuitivo também, de certa forma. Gli arabi hanno più un modo molto legato appunto a quella che è la tradizione orale, quindi molto istintivo, molto di ascolto e di trasmissione diretta dal vivere assieme, di tutte queste regole. Già dentro da musica turca, eles possuem un fattore che difere os maqams, che è chiamato o comportamento ascendente e descendente. Già, nei turchi tengono invece un tipo di regole che si chiama comportamento, Crescente. Sempre più crescente. Então você vai ter dentro da música tradicional turca makans que são obrigatoriamente, que começam obrigatoriamente apenas no grave, makans que começam obrigatoriamente na parte aguda e makans que obrigatoriamente começam na região central, no meio. Ci sono quindi dei makam che seguono le regole ben precise, alcuni che partono dalla parte più acuta, alcuni dalla regione centrale. Insomma, quindi diciamo che all'interno dello stesso makam dove iniziare è molto più definito che non nella molto musica araba. Sì. Isso acaba criando makans differenti, mais possibilidades di makam in comparação à musica árabe. Quindi è possibile fare mas, no? Mas makam. Sì, makam. È possibile però fare più makam rispetto alla musica araba. Diversificare un po'. Sì, diversificarle molti di più. Perché porém, a musica árabe, ela tem uma sofisticação muito profunda na arte da improvisação do taksim. Então, existem muitas possibilidades melódicas, muitas possibilidades rítmicas dentro do taksim, diferente do que é, por exemplo, visto na música turca. Invece, na música árabe, nella taksim, na parte improvisativa iniziale, ci sono molte più possibilità, sia dal punto di vista ritmico che melodico. In confronto con la turca. Jan, se puoi escuchar dos diferentes... partes nel makam arabo. Con certeza. Eu vou então executar. Eu chiesto di farmi sentire appunto due esempi del claro. Makam arabo. Eu vou então executar uma pequena frase dentro do makam chamado Hijaz, muito comum dentro da música turca e na árabe. Primeiro eu vou tocar como um árabe tocaria, utilizando as características árabes, e depois eu vou tentar emular dentro desse alaúde o estilo turco. Um pouco difícil por não estar com um instrumento turco no momento, mas acho que vai ser possível. Sì. Adesso ci farà sentire in questo makam Hijaz, che è molto comune sia nella musica araba che nella musica turca, e ce lo fa sentire prima in arabo, poi nel carattere turco, anche se sarà più difficile perché lo strumento che suona, che poi gli chiederò, Jan, è uno strumento arabo. Tonto. Estilo árabe. É fatto nello stile arabo. Agora eu vou tocar no estilo turco. Eu penso que é claro. È evidente la differenza, sì, non è si molto sente, chiaro, sì, sì. È il toccare. Diceva che il suo oud è, mi pare, siriano, no? Da Aleppo. Sì, questo strumento ele foi feito por una famiglia di luthiers chiamata Ibrahim, do Ibrahim Sukar, uh-huh. Sukar, e è un strumento che foi produzido un poco antes da época da guerra da Síria. Então ele è un dos últimos dessa montagem. E a Síria, ela possui uma tradição muito forte de construção e de alaudistas. Então, são alaudes muito interessantes, que têm um som bem rústicos, mas bem pessoais. Bem pessoais. Sim, questo appunto lo strumento che viene dalla Síria, proprio questi ultimi anni che c'era già la guerra. E la Síria ha una grande tradizione sia di musicisti, non solo musicale, ma anche di musicisti suonatori di oud, anche di suonatori di costruttori di oud, okay. Con un suono ben definito. Una questione che è molto interessante a rispetto da musica árabe e da turca, che por muito tempo foi um fruto da minha pesquisa, justamente por pesquisar e estudar ambos os repertórios, foi a minha descoberta de que eles dividem um repertório em comum. Sim, uma delle queste scoperte, appunto, della sua ricerca, è stato appunto di vedere come queste tradizioni avevano una cosa in potevano avere delle cose in comune nel repertorio. Esse é um ponto de controvérsia, justamente porque quando você fala com um árabe ou um turco, às vezes existem motivações claras, políticas, motivações culturais, onde eles tentam, né, cada puxar a sardinha para o lado do outro. Sim, de solito é difícil per discorsi politici e culturali, insomma, riuscire a far ammettere, diciamo, ai vari popolazioni, insomma, che hanno un patrimonio comune, insomma, un po' come la situazione nei Balcani, però questo è. talvez eu como brasileiro pude olhar, olhando isso de fora, eu pude não, no caso, ter um respeito mútuo entre todas as culturas e tentar analisar como essa miscigenação aconteceu, como essa junção aconteceu. Sì, è molto interessante perché appunto lui dal Brasile può guardare appunto da fuori come osservare come invece ci sono queste cose, quali legami hanno queste cose senza appunto avere un coinvolgimento. A mia conclusione foi che a musica turca ela foi estremamente influenciada pela música árabe quando ela se desenvolveu. Afinal, os turcos não só adotaram a música árabe, mas adotaram a religião islâmica, o idioma árabe. Então, de certa forma, o modalismo, esse tipo de pensamento modal do Makan, ele foi, de certa forma, uma herança vinda dos árabes para os turcos. Porém, posteriormente, durante o Império Otomano, o ápice do Império Otomano, quando a música otomana se desenvolveu e se tornou uma coisa completamente diferente da música árabe, ela foi fortemente ativa e influente dentro da música árabe e moldou completamente a música árabe. Então, existe uma influência mútua, tanto dos árabes quanto dos turcos, e vice-versa. La conclusione che Ian ha giustamente tratto è il fatto che se inizialmente i turchi hanno adottato quella che era la cultura araba, compresa anche appunto la religione islamica, tutto quello che veniva dagli arabi, poi successivamente questa adozione di questa cultura da parte dei turchi, quando c'è stato durante l'impero ottomano, in qualche modo è stato proprio la cultura ottomana che ha influenzato fortemente la cultura araba e quindi c'è stato un mutuo scambio tra la cultura araba e la cultura turca dal punto di vista musicale. E talvez isso volta naquela primeira coisa che eu disse quando nós começamos a conversar a respeito da possibilidade de ver a música árabe como fruto coletivo de muitas culturas. Eu justamente tive experiências muito interessantes, justamente porque eu descobri que o meu compositor favorito, que eu gostava muito, muito, que se chamava Tatius Efendi, eu não, na época não sabia o nome dele, muito presente no cancioneiro árabe, que emprestou e organizou muitas músicas, tanto tocadas dentro da Turquia, na música clássica turca, mas tocadas por músicos clássicos árabes, que era uma música tocada dentro de uma orquestra árabe tradicional, mas na verdade era uma música turco-otomana e feita por um compositor armênio. Sì, la cosa più interessante è che appunto lui diceva appunto uno dei suoi compositori preferiti, che allora non sapeva com'era, era magari suonata da un'orchestra araba tradizionale, che in realtà suonava musica turca composta da un compositore armeno. Questo per dire come sono stati gli scambi, insomma. Isso foi muito interessante perché justamente ele possui músicas che viraram, no caso, músicas tradicionais do repertório árabe, que são sempre presentes, que são extremamente tocadas, só que ele é um compositor da música otomana e armênio. Sendo assim, a gente vê a difusão cultural existente, especialmente a possibilidade de não existir exatamente barreiras políticas, regionais e culturais, mas tornar a música um mecanismo vivo, onde muitas culturas que buscam essa integração musical, absorvem características interessantes umas das outras e criam, assim, uma música extremamente complexa, mas ainda assim muito expressiva, muito bela. Questa musica così complessa, così espressiva e così viva, soprattutto nel corso dei secoli, è stato un punto anche perché tutto questo si è mosso al di là dei confini e delle regioni e delle differenze regionali, appunto potendo dare questo repertorio. E Jan, un ultimo brano? Eu vou falando então no Tatus Efendi, che è il mio compositore favorito, eu vou executar un samai dele, che è também extremamente tradicional dentro da música turca otomana, mas eu vou tocar ele no estilo egípcio. In stile egizio ci fa sentire questo brano di questo musicista otomano, della musica classica turco-ottomano, giusto? Verdad? Che si chiama Tatius Efendi. Tatius Efendi. Essa música ela chama Samai Hast. Ela está dentro do Makan Hast. È nel Makan Hast, si chiama Samai Hast. Thank you. Thank you.